existe um mistério na vida do crente que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida. É o sangue de Jesus. Ah, este sangue vertido na cruz espargido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para a tua alma, afastando as hostes do mal. O sangue do Filho de Deus aniquila o mal nos momentos meus. Encoberto no sangue, não sinto a cruz, a levo sorrindo pelo sangue de Jesus. Este